Mike, é pro Delta das... Mike, é pro Delta? Mike, é pro Delta? Afirmativo, aprovação Rock é essa? Essa é a aprovação Rock, confirma. Ok, tipo seu curva à esquerda, mantenha um pouco mais próximo da linha do litoral até a passagem do tráfego visual para sinal do 1-0, ok? Pista Lindo Juliette. Pro ideal para a pista 1-0 agora é uma centena. Pro a 1-0-0. 1-0-0, pista de visual para 1-0-0. Cliente, então chama a torre 1-8-6 para sua informação tráfego para a posição 12 horas e milhas. Terra 76, mantendo 510, para estar livrando a sua posição 12 horas para a linha do litoral, ok? 510, porém na sua visão, tomando controle de Salvador, 2 Salvador, 1392, seguro. Mike X Delta. Recebo para o altitude 910, confere. Tem condição de acender um no 1500. Proa, proa, é um helicóptero colibri a 1000 pés. Tá 12 horas e 5 milhas, o Victorino da Juliette. Tá visual comigo, tá com o setor nosso, o Mike Abelhão, tá com o setor Juliette, tá na final da 1-0, visual com 1-7 já. Gente, o Victorino da Juliette pretende pousar na 1-0 ou na 7? 1-7, ó. Gente, o Victor Índia Juliette está visual com tráfego, um helicóptero a 1000 pés, à sua esquerda, 10 horas, após a passagem do mesmo autorizado a curva à esquerda, base pela direita, pistão no 7, o Victor Índia Juliette. Após a passagem do tráfego, curva pela direita, base pela direita no 7, olha, está iniciando a frente. Deslocada, passou a boca do rio. Alfa passou a boca do rio. Positivo, senhor. Controle 199 decimal 8. Bom dia. 6140 ali, decola pista 10, vento 130 graus, 109, Ocean M1140. Cotiano e Lima, Lima Tango, confirma. Roger, sir. Qual que é a gente? Tem 51150, direct position, Monte, Charlie Oscar, November Delta F. That's right, Conde, Charlie, Oscar, November, Delta, Echo. Autorizada a base, porta final 1-7, o vento 1-30 graus, 1-09. Porta final 1-7, Juliette. Ocean M1-140, decolada aos 4-3, controle 1-9, decimal 8. 19 agora, obrigado. controle, bom dia, achinamento 1.0. 1.0, bom dia, contando o radar na decolagem, só 3.0, saída pública. 3.0, pouco, achinamento 1.0. Bora, 1.0, 1.6. Sim, pouso no 7, Junete. Salvador, gol 93 para o táxi, PLT 153, alterna Galéu, 4 horas no autonomia. 7, o gol no 983 está livre, o táxi em frente, ingresse na Índia, e no ponto de espera da 1-0 chame a torre, 18-6, o ajuste é no 0-6. 3, 3, 3, 3, 3, 3, a Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 18-6 com 1.016, gol 93. Portando pista livre, Victor Índia Juliette. O 4-2-3, encontro do dado final do ILS, para a pista 10, no ponto de localização. Vamos para o lugar. Voo no 260, 260, 250, de lança, chegada à marca. Após desvio na proa de Itaco, voo no 260. 1-0, vento agora 1-40 graus, 9-9, o voo 1-983. Ali vem coloca o zero, coloca. Mike X Delta. Chamado na regresso. Chamado de regresso a Salvador. Gente, obrigado. Correio 1-1-8, 10-1-6, pouso. 4-2-3-5, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Cheque o trem de pouso. O vento agora é 1-3-0 graus, 1-0-9. Gol 1-9-8-3, decolado aos 4-8, controle 1-9-9-8. 19-8, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1-9-8-3. 93, boa tarde, contato, bom dia, contato radar, sobe 360, saída da porta. Contato radar 360-93. Azul 4235, tem o tráfego avistado, autorizado fosso pista no 0, vento 130 graus, 109. Aí, estado da base, o 0, 1, 6, 1, 2, 0.

260 foi na proa de Tuna. Tuna na proa, zona 260. Chame 119-8. Vamos levar 738. 738, acende a identificação do 0-0 vigilância. Após dizer exclamação, proa de Itaque. Após dizer exclamação, proa de Itaque, perdeu contato com o objeto que ficou dentro da cidade. Gente, azul 4235. Livro táxi. Via Alfa, Juliette, o gate é 8. Falador Golo 260, só que salvou ainda a terra devido à formação à nossa frente. De terra, tem que ter a prisão do mundo completo. Eu preciso de informação após que retorna na rua de Luna, pode ser? Ok, então. Zona 260 vai reduzir, foi solicitado uma terra de idade de serviço. Atendendo como deve. 193, chama centro Recife, 1260, Alberto 288, tá bom? 260, 288, obrigado. Confirme, Paulo Solo, quem chamou? Prossiga, 3621. Estimativa, essa será a navegação que a gente também tem terá aqui. Aguarde o seu plano chegar no sistema e assim eu volto com a cópia. A subida é Arbor com transição Elefa. Desvio, chamada no localizador, 260. Turno 732, 3601-06. Estabilizando o ILS, Torão 2H. 260, Torre 118, deve tomar meio com fogo. Deixa bem, obrigado. Controle para o Papapá, Eco, Mike, Delta, estamos chamando. A aeronave em ponte do Mike, Eco, Delta, está posição mesmo para tentar subir a 1000 pés para tentar contato com o controle. Ok, Mike Delta, é o voo 732 de ponte, está em contato com o controle aqui perto. Com a proa da rotatória, ok. É, controle o Mike F. Delta, está 10 minutos com a proa da rotatória. Muito obrigado pela informação. 738, forma mesmo para reportar através de Paris. Ok, Mike F. Delta, reportagem através de Paris. Voo no 260. Mike F. Delta, copiou o voo 738. Muito grato, 732, desce a 2000 na proa de turno, autorizado no final do ILS aqui, 2000, Uno 260, tem o tráfego avistado, tem livre pouso na 10, vento 130 graus, 109, o QNH agora é 10, 16, o voo 1260. Afirmativo, está livre pouso na 10, 1016, vamos 260. Reportado através de Paris. Ok, controle, o Delta está... Salvador, a flor da rotatória, reportará através de Mike. Muito grato, 732, agora eu já consegui receber a transmissão dele. Tem de comunicação com ele daqui pra frente. Muito grato. Ok. Melhor, abraço, prossiga. Melhor, Cabral, reporte do estado Farol da Barra. Prossiga. Critério do comandante. Compartilhe a chame a torre, 186, grato. Grato, 86. Torre, Salvador, bom. 1738, continue a aproximação, reporta no externo, baixado travado. Reportando no externo, baixado travado. No solo 03, livra a pista pela direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 121, decimal 9, voo 260. Solo Salvador, voo 260, livrando a pista. Voo 2607, táxi via Alfa, Juliette, o gate é o 02. Alfa Juliette para o gate 02, o voo 260. Confirme o Sierra Hotel Charlie? Te confirma sua matrícula, o Sierra Hotel Charlie? Doutor, Hotel Sierra Charlie. Estando bom, 732. 1738 tem nível pouso na 10, vento agora 120 graus, 9 nós. Livre pouso 1-0, 1738. O Papapapá Hotel Serra Charlie confirma intenções de voo? Qual o destino Hotel Serra Charlie? É Grupo Zulu, seu destino, Hotel Serra Charlie? A quantas milhas de Salvador, Serra Charlie? Sequência livre, Romeu Cabral, bom voo. Hotel Serra Charlie, confirme radial ideal de saída. Hotel Serra Charlie, autorizado Salvador, Grupo Zulu, a 500 pés, decola Henry Mar com Proa Norte, radial 330, 20 milhas afastado de Salvador. Informa o tráfego, um helicóptero mantendo 1000 pés no setor noroeste, o Hotel Serra Charlie. Aciona 01-117. 19-8. Está 4 mil pés, chegada bom, que a gente chamou 096. 209. Hotel Serra Charlie, confirma o POB. Forte rotatória, avisando o campo, Mike Eco Delta. Serra Charlie apenas confirmando o tráfego no setor noroeste, está no sentido oeste, o sentido do voo do helicóptero que está no setor noroeste. Vento 140 graus, 12 nós, reporta fora do solo, Hotel Serra Charlie. Salvador, boa noite, 738. O voo no 738, táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette, gate 3, boa noite, 738. Vai pro 738, via Maria 2000 pés, ajuste no 06, reporte localizador. Jamais, até 2000 pés, espero que não tenha reportado em 4 horas, 7 18.